me sentei pra conversar com Deus. Meus olhos já diziam o que eu ia contar. Falhei de tantas coisas, a minha imperfeição. Medo que eu tenho de perder minha salvação. Eu sei que o mundo está aí pra influenciar. Eu vejo todo dia uma mãe chorar, orando por seus filhos pra Deus resgatar. Ó Deus, estende a mão, restaura o meu lar.